3662, pode prosseguir na descida, senhora? 3662, desça para 4, ajuste 10090. 04.000, são 3662. Trip 52 no 8, para interceptar o lote, curva à direita na proa 080, reporte estabilizado, desça para 2. 080, para interceptar, reportar estabilizado, prosseguindo 2.000. Já interceptou. Sim. 3M62, são para 209, sob vetor, mantenha a presente proa, o limite ao localizador, e desça para 3. 3209, mantendo a proa, limitado pelo localizador, o 3662 está. Passarelo do 224, mantenha a velocidade 2009, desça para 4.000 pés. Ajuste 10010, será o número 4 na aproximação. Positivo, 4.000, reduzindo 200 nós, o 2224. Estabilizado no localizador, TAM 3858. TAM 3858, complete a aproximação final em torre, 1-8, decimal 95. 1-8, 95, boa noite, obrigado. Também. Solo de 21, na direita solo, 21 decimal 9. 21 9, boa. Do 224, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente pro, limite ao localizado. Interdução para 1090. Quem ciente vai manter a proa, reduzindo 190, limitado lote, 2224. Gol 1885, autorizado Brit. Brit, 1885. Item 62, desça para 2000, para interceptar o localizador. O Inapro 070, reporte estabilizado. Em direita 070 para 2.000 pés, o TAM 3662 na informação estabilizada. Baixada de travada, atualizado pouso na 10, TAM 3850. Só confirmando, TAM 3858, está com órgãos a bordo para transporte. Ok, sim. 218, passa a duna agora, complete a aproximação final. Chame TOI, 1-8-95. 119-95, 5-2-9. TAM 3662, para sua informação, você grau tráfego, a frente está 6 milhas, é uma TR-72. Agente, 3662. Oi, é o Trip 5218, estabilizado, curso localizador 9 milhas. 218, número 2, informarei que está livre. Ok. Muito obrigado, boa noite, querida. Visita Fox Alpha, informação com seu uniforme, prossiga. 1809, aguardando vetor para interceptar o localizador. Informa o tráfego, vira, seguido está a 6 milhas. É o Airbus 320. Eita, paciente do tráfego, reduzindo para 180. Tem os tráfegos anti-cas aqui, para prosseguir na descida, o 2224. Desça até 3.000 pés, aguardando o vetor para interceptar. Tá, 3.000 aguardando o vetor, 2224. Corrigindo, aciona 0260 e o controle 120.8. Passarejo 224 para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, desça até 2.000, reporte estabilizado. Ciente, descendo 2.000, proa 070, reporta no lock, 2224. 662, estabilizado? Estabilizou agora e passou e travou. Complete aproximação final e chame torre 18 decimal 95. Completa aproximação torre 1895, TAM 3662, vamos embora. Boa. Solo 1286, direita, solo 1289. Confirme, puta 3858. Livra direita, chama solo 121-9388. Direita 219, boa. Torre Salvador, boa noite, tá 3662. Tá mais duas milhas pro externo, baixado, travado, tá estabilizado. 3662, número 2, favor em pista livre. Gente, o 3662. Disco 2, 18, vento 120 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Gente, obrigado. Oi. Paulo, Vitor Fontlão, estacionado, e próximo para o par. Gente, Vitor Fox Alfa, autorizado, após para ingresso no pátio principal. Porta na alta. 2224, complete final ILS, redução para aproximação, torre 118-95. 18-95, até já. Salvador, boa noite, passarei do 2224. 2224, continua aproximação, número 3, formarei pista livre. Ciente, na sua escuta, 2224. 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 3.010, gol no 604. Mantenha o perfil da chegada. Tá bom, tá mantendo. Oito, solo 28, direita, solo 29. Gente, vai dar passagem na nave da TAM, que vai parquear no 03. Após, prossegue o táxi de abate principal em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1000, o Vitor Fox Alfa. Gente, após e abate em Índia, 1000, ajuste 1089. Correto, bom voo, Vitor Fox Alfa. Seguro 18, Alfa Juliette para o pátio 3 até os sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, para a posição 02, 3529. Seguro 18, a infra-aero não nos informou sua posição, mas fica atento aos sinalizadores. Ciente, atento ao sinalizador, 3529. Na 6310, pronto, copy. Obrigado. 6310, autorizado para Recife, 350 nível, via para o ISC 58, decolando na pista 1-0, com o primeiro curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Aracaju. Transponder 5410 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, via para o ISC 58, decola da pista 1-0, com curva à esquerda, perfil Puca, Aracaju. 5410, transponder e 1208, controle do CNR 6310. 310, correto, é perto quando pronto. 230, direita, solo 219. Direita, solo 219 ou 3662, obrigado. O passarelo 2224, vento 100 graus, 08 mais. Autorizado, pouso 1-0. Ok, ciente, livre pouso 1-0, 2224. Tá, o meu Vitor Fox Alpha. Após 09 na final, ele mantém a captura de 0. Dois, táxi via Alfa Juliette para posição 01 no bate principal. Alfa Juliette com 01 na posição 3662, obrigado. Boa noite, chegada bom, se vê se mantém a 4 mil pés. Ajuste 190, 19. Dois, quatro, solo, uns três, dois, direita, solo, 219. 219, obrigado. Fox Vitoral, vento 100 graus, 209, autorizado até colapso, 0. Passarela 2224, Libra, 6-4. 2224, táxi via Alfa, Juliette, para pátio 3, posição 05. Alfa, Juliette, pátio 3, 5 é a posição, passarela 2224. Fox Alpha, decurso 34, controlando 0, décimo 8. 1208, boa noite. Controle boa, é o Papa Romeo, Vitor Fox Alpha. Vitor Fox Alpha, suba ao nível 060, saída coral. 060 na saída coral, Vitor Fox Alpha. Uno 604 atinge... Não, está solicitando descida para 2000. Autorizado 2000, livre LS X-Ray, FAP estabilizado, Uno 604. Tente informar, está livre, Uno 604. Obrigado, meu velho. Valeu. Uno 604 ILS, X-Ray da Uno 0. E complete final ILS, torre 11895. 1895. Mandou boa noite, 1604. 04, reporte também checado. Estará 1604. O 604 agora, baixado e travado. 604 é confinado, vento 100 graus, 109, exato pouso, pistão zero. Ciente, agora visual, está autorizado 10, o 604. Trip 5216, information crosses Vito now. Just a KNA, now it's 1011. It's the only change. We have flight level 190, approve it. You copy 190, expect coordination to 150 to Aracaju. Roger, expect to copy TP 5216. Roger. 526 red, copy. Red, copy, 526, clear to Aracaju, flight level 150 via Golf 677. Take off runway 10, after take off left turn, Puka, Jammu, departure. Puka, after Puka, you will fly direct Jammu, and after direct Aracaju. Call code 5420, solve the approach 120.8. Equador, gol 1889, Guarulhos, 380 para cópia. Gol 1889, temos que ter aprovado 360. Copio 360, aguardo para a denação 38. Copio 360. Gol 1889, autorizado para o Galeão, nível 360, via Presulu 10 Desmap, após direto Lúvito e após conforme a rota do plano. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde interceptero via Presulu 10. Aciona 5414, corrigindo, e o controle 120, decimal 8. Só não entendi o transporte. 5414. Autorizado, gol 1889, para Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, Smart, após direto Lourdes. Decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da El, Leda Bridge. Transponder 5414, controle de saída 1208. Após decolagem, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, e o transponder 5414, gol 1889. Ok, a primeira curva é à direita após a decolagem e é 5494. Correto, repete quando pronto no 05. Que boa tarde. Alô, boa noite, 604, Cisco. 604, boa noite, Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette, 02. Para 0, Vitor Fox Alfa. Vitor Fox Alfa. Desça para 2000, autorizado ILS XRE, foco estabilizado. 2000 ILS, chamada estabilizado 5591. Pega salamento, chama 6310, ponte 06. 6310, tá livre, repete para táxi. Tá livre, chamarela no táxi, 6310. 5591 no complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, boa noite, 5591 da Trip, tá passando externa, baixada travada. 591, vento 100 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, 5591. Para o táxi, o China 63, 10, com 149 a bordo, 3 horas, ao pé no Salvador. China 63, 10, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 011. Via Índia, 011, confirma a frequência da torre? 118.95. 118.95, China. Chegada bom, se vê se mantém a 4 mil. 4 mil, bom, 3, 3. 3, 1, 3, ajuste meio ordem. Meio ordem, 3, 1, 3. Boa 9212, chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância. Mari 050, vigilância, possibilidade de duna já na presente. 212, mantenha o perfil da chegada. Solo 5-2, direita, solo 219. Guarde pela direita, chamará solo 219, o 5591. Orgo 1889, posição número 5, solicito para chegar aqui na meta. Bom, 1889, está livre para táxi? Livre, chamarei para o táxi. TAM 3662, bom 01, TAM 5, uniforme, autorização de tráfego na TAM. TAM 3662, prepara Pucas de Par, aguarde para cópia. Pucas de Par, aguarde para cópia, 3662. TIP 5591, Librona Eco. TIP 5591, Alfa, reportando a Juliette. Alfa, vai reportar a Juliette, 5591. Três meia dois, pronto, cópia? Afirma, cópia. 3662, autorizado para Natal, nível 370, via Brasulo 10. Decola da pista 10, com primeiro curva à esquerda. Descida saída Puca, Trans-Sanzibar. Aciona 5412 e o controle 120, decimal 8. Condução 3662, autorizado Natal, nível 370. Decola, pistão 0, primeira curva esquerda, saída será Puca, Trans-Sanzibar. Na porta, Uniforme 10, transmitindo 412, o transponder, controle Salvador 120, decimal 80, o Santos e Gênero. 3662, correto, após quando pronto no 01. Reforma pronta, por seccionamento 01, no 3662. Juliette, o 5591. 5591, vamos manter a posição e aguardar para ingresso no parte 3. Vai aguardar a posição para ingresso, 5591. Zero Chinesa, colado 55, controle 0 da 8. 308, boa noite. Salvador, boa noite, 6300, decolando Cisco, o Caracaju. 310, suba o 350 de jornada. 350, 63. Salvador, gol 1889, estamos com 1-2-3 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos e alterna Campinas para o táxi. Gol 1889, autorizado táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, bom voo. Parte principal, Índia, no ponto de espera 1895, muito obrigado, um bom trabalho e uma boa noite. Salvador, boa noite, Otan 3858, com informação Vitor. Otan 3858, boa noite, informação Vitor, confere a guarda-copa. Prepara a saída Momo Frutti. Guardando Momo Frutti, 3858. Trip 5591, observando o táxi da Gol, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 05. Após o gol, via Juliette para o pátio 3, posição 05. 5591. Salvador, boa noite, voo 1889, estamos prontos para o ponto perto da 9 horas. 889, vento 100 graus, 089, 2 horas, na linha decola, visto no 0. A linha decola no 0, no 889. 19212, prossiga para 2000 pés, 1011, ajuste após estabilizado na LS. Para 2000 pés, está estabilizado o 9212. Pode ter a de duna agora? Não tem a chegada, 9212. Salvador, o TAM 3662, 01 no pushback, acionamento. 3662, coordenando com o pedido de solo, reporte para táxi. Os dados, vai informar a condição do táxi do 3662. TAM 3858, pronto, 4. TAM 3858. 3858, autorizado para Fortaleza, nível 370, via Amperzulu 19 até Bangu, após, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com o primeiro curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Aciona 5413 e o controle 120, decimal 8. Autorizado então Fortaleza, no nível 370, a peso 19, Bangu. Após, conforme o plano, decola D10 com curva à esquerda, Momo Frutti. 5413 o transponder, 208, controle o 3858. 3858, correto, repete quando pronto. Voltará. Aurora, contact Skip 5216, in coordination with the ground staff, call me for a taxi. Approval request, report back with 6313, complete a aproximação, torre 1895. 1895, 6313. Oxalá 6310, Recife, 12685. Recife, 12685, 6310. Trem, baixou a trava. Reportará, 6313. Certo? 100 graus, 109. Vai travado, 6313. É 313, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, 6313. Ground 5216, 682 persons on board, the ambulance at 3 hours and 30 minutes, alternation assist, badge forward, taxi. Skip 85216, approved taxi to May April in India, on holding short runway 10, call tower 118, decimal 95, KNA 1011, he will fall on the traffic of Tan Company. Approved taxi to India, April 1, rolling port 10, 118, decimal 95, altimeter 1011. Roger, pass information. Muito boa noite, 604. Recife, Fortaleza, corrigindo. 04, solução Vitor, confere, aguarda a cópia. São Salvador, OTAN 3662, alterna Fortaleza 154 a bordo, com 2 horas e 42 minutos de autonomia para o táxi. OTAN 3662, autorizado táxi, direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Direita Índia até o ponto de espera da 10, torre 295, 10, 11, altímetro 3662 OTAN. Série 2224, informação Vitor, confere o número 2 para cópia. 9202. Chamou o 604. Afirmativo, pronto, cópia no 604. Pronto para cópia. Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível 370, via Presulo 19 até Bangu, após direto a Buco e após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com o primeiro que vai à esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5422 e o controle 120, decimal 8. 889, Voi Bridge, chame Recife, 1251. 251 Recife, gol no 889. 04, o gol no 604, autorizado então, para a linha 370, pela 9 até a posição de Bangu, após a Buco, Alfa Bravo, Uniforme Charlie, Uniforme. Decola da 10 com a primeira curva esquerda, 422 transponder, 128 com controle. E a saída é a Momo para o time, então, o no 604 na posição número 2. No 604, só confirmando a frequência do controle é 120, decimal 828. Grato, 1208. Correto, é parte quando pronto. Repassará. Falou para 3858, pronto para o push acionamento. 3858, está livre o push para táxi. Repassará. O 358 é totalmente pronto. O 3858 totalmente pronto para push? Confirmo, pronto. Gente, manda a posição, por gentileza, vai ter passagem em aeronave da Usha, né? Que vai parquear no 04 após o início o push. Sim, então, faz o Xanag em cima, 3858. Grato. Dois, dois, dois, quatro, pronto, cópia. Pronto, cópia. Série 2224, autorizado para Juazeiro do Norte, 190, decolando a pista 10, com curva esquerda, saída Momo, Cogbu, após voo direto Paulo Afonso, direto Juazeiro. Aciona 5427 e o controle 120, decimal 8. 90 para Juazeiro do Norte, decola da 10, curva esquerda, na Momo, aí com Afonso, 2547, transponto 208, traz controle de passagem aérea 2224. 2224, correto, após quando pronto. 219212, solo 09, direita, solo 219-19. 219, grato. 298, 2000 pés, o ajuste 10, 1, 1, reporte estabilizado em LS. Passando para 2000, reporte estabilizado em LS, para 298. Start is the path, you clear line up and maintain runners. Pés, 2, 3, 5, 1011, ajuste, chegada Ponce. 08, não autorizado, está colapso de lugar. Livre decolagem, pistão 0, pistão 3662. 9212, Alfa, repórter Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 9212. Ordem. Sumeral, chama o solo. 6313. Alfa, Sente, você quer ajudar o freiro? Não, agora, minha filha. Sente. Decolado 01, controle 20, décima 8. 208, tá, 3662. Olha, tá, 3662, decolou no PC da PUCA. A 3662 sub mantém a 370 na saída PUCA, vigilância. 370 na PUCA, 2000 pés autoriza a PUCA. 212, ingresso a Juliette, portão 08, atento à viatura Follow-me, que vai fazer o... vai seguir a aeronave até o 8. Tá, então, pelo Juliette até o 8, nós vamos seguir o Follow, é isso? Afirmo. Ah, sim, então vai seguir o Follow-me, o 9212. No meio, evento 100 graus, 08, nós autorizado a colapso, estamos 0. Eu vou deixar o CP, deixa eu... Meu, pode voar a PUCA ou tá 3662? Autorizado, tá 3662. Pode ir PUCA, 3662. Para puxar o adicionamento, posso resolver o espaço. 3 está livre, chama táxi, passaria do 2224. Five 2 1 6 airborne at 1-4, call the path control until 0-1. 102.8526. Hamilton 3662. Estimativo 3662, restrito ao 330. Restrito 330, tá? 3662. Azul 4298, torre 1895. 11895, 4298. Rodor de Parque Chantel, 3516. Trip 5216, Flávio Mantém, 150, performing Pulca de Pacho, Radar Surveillance. Flávio Mantém, 150, Pulca de Pacho, Trip 5216. Qual campo, azul 4298, baixado e travado? Azul 298, vento 100 graus, 089, precisado pouso, pistão 0. Todo pouso com azul 4298. Gol 604 na posição de número 2, pushback acionamento. Gol no 604, ciente. Coordene com a equipe de pátio, tem um ATR da tribo que já finalizou o pushback no pátio 3. Após o mesmo iniciar o táxi, passar a retaguarda, autorizado no 02, chama táxi. Ciente, em coordenação, aguardando o trip no 604. Táxi, passageiro 2224. 51 a bordo, 7 horas e meia, Fortaleza. Trip, passageiro 2224. Táxi via parte 3, parte 1, no ponto de espera da 10. Chama a torre 1895, o ajuste 10 no 1, prossegue via Índia. Tenha um bom voo. Curtiu com 10 no 1, parte 3, parte 1, no ponto de espera da 10, 1895, alto, passageiro 2224. Gol 9212, solo 18, direita, solo 219. 219, azul 4298. 235, desça para 2000 pés, ajuste no 011, resposta habilitada na LS. 4235 para 2000, estamos estabilizados. Solo azul 4298, azul 4298, boa noite. Táxi via Alfa e reporta antes da Taxi Juliette. Destaque Alfa, informa ainda Juliette, 4298.